3170, os 12, minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, está 3170. 1994, autorizada a decolagem, 08059. Autorizada a decolagem, terceira 190, bom, 1994. Vou 606. Vou 606. 1-2-6-8-5, voltando 2545 agora com Recife. 2-6-8-5-2-5-5, boa noite. Estabilizado 5809. Torre 1895. 1895, né? 5809 da web, estabilizado na RS. Boa, 080, meia dúzia, fuso autorizado, pista 10. Fuso autorizado 10, 509. 994, 14, 19, 8, bom gol. 19, 8, bom, 9, 9, 4. Tá se aproximando da Juliette, tá 3170. Portão 2, 3170. Portão 2, tá 3170. Pode vir ainda? A critério. Obrigado. 94, boa noite. Contato radar, regulagem, tudo mantém o 3505. Só mantém o 350 na saída PUCA, agora na 994. Agora é com Recife 2085, alternando 2545. 2685-2545, boa noite. 3, atendo o trato da sua companhia, parqueando, correção TAM, parqueando 2, após autorizado. Após o TAM autorizado, não estamos. Autorizado, Aracaju, 190, decola no zero, esquerda. Saída Pucajama, pós direto Aracaju. Controle 198, torre 1895, transponder 5463. 190, saída Pucajama, controle sobre esquerda, torre 198, controle 1895, transponder 5463, na 5630, na posição 1. 5463, correto, reporte pronto. Será pronto, André. Web 5809, Zuno Meia, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta Alfa, reporte antes da Juliette, 5809. 994, centro Recife, autoriza Maceió. Tenente, van direto Maceió, voo na 994. Juliette, 5809. Portão 8 do 5809. Portão 8, 5809. Web, é, confirmando, cometi aqui um erro, sua posição é 8 do pátio 3, não do pátio 1. Tem como o senhor fazer o 180 aí no pátio? Tem sim, estamos fazendo aqui pela direita, o 180 Web 580. Desculpa aí, engano. Sem problema. Quatro Recife 2085 ao 10545. 285-2545, gol na 994. Primário 2685. 2685. Posição 1-1. 3520 autorizado. Na 11, rapaz táxi. 11, rapaz táxi, na 352. Taxas na 3520, POB 114, transmite, pegou o seguinte, antenando Recife. Cliente 114 no POB, Juliette Alfa, ajuste 614, reporte quanto espera pronto. 614, Juliette Alfa, reporte quanto espera pronto. Alugou no 895 para o táxi, tem 2 horas e 40 de autonomia, 166 a borda, alterna corretamente. Cliente, India Alfa 1895 para espera, no 896. India Alfa 1895 para espera, 896. No 896, ingresso de decolagem 08079. Aqui é da escola da 10, gol 1896. Agora pronto para 3520. 3520, cliente, mantém ponto espera. Tem um ponto espera, 3520. Oito, 9629, 19-8, bom gol. 19-8, grave, bom dia. 3520, ali mantém. Obrigado, 3520. controle, bom dia, Gol 896, decola. 896, bom dia, contato radar na decolagem, top 370, sai da PUCA. 370, PUCA, Gol 1896. Autorizando a decolagem, o vento 520-32-198, bom gol. 320-32, vamos trabalhar. 320, bom dia, contato radar na decolagem. Sobe 190, sai da PUCA. Contato radar, 320. Na 3520 pro Ed Caju. Boa, Caju, na 3520. Gol 1896, chame de Recife, 1254-5, alternando 2685, gol 1254-5-2685, gol 1896, bom dia. Tá 3520, chame Recife 12545, terno 12685, bom dia com o novo. 2545, secundário 12645, Recife, muito obrigado.